Pode ser doutor ou Kevin, professor, artista ou cozinheiro. Não importa o nome da função, se tem verdade no seu coração. Tem quem acorda cedo pra plantar e quem passa a madrugada a cuidar. Cada um com seu dom, sua missão, mas todos movidos pela mesma paixão. Não é o salário, o crachá ou um diploma, é a entrega, é o brilho no olhar. É sentir que aquilo que você faz pode o mundo transformar. Não importa a profissão, o que importa é fazer por amor. Com vontade, com dedicação, dando sempre o seu melhor sabor. Se é com alma, com fé e calor, a vida retribui com valor. O sucesso vem no tempo certo, pra quem segue o caminho do amor. Tem quem limpa a rua sorrindo, e quem escreve livro bonito. Tem quem dança, canta ou cozinha, todo trabalho é uma obra-prima. Não é o salário, o crachá ou o diploma, é a entrega, é o brilho no olhar. É sentir que aquilo que você faz pode o mundo transformar. Não importa a profissão, o que importa é fazer por amor. Com vontade, com dedicação, dando sempre o seu melhor sabor. Se é com alma, com fé e calor, a vida retribui com valor. O sucesso vem no tempo certo, pra quem segue o caminho do amor. Tem quem limpa a rua sorrindo, e quem escreve livro bonito. Tem quem dança, canta ou cozinha, todo trabalho é uma obra-prima. Não importa a profissão, o que importa é fazer por amor. Com vontade, com dedicação, dando sempre o seu melhor sabor. Se é com alma, com fé e calor, a vida retribui com valor. O sucesso vem no tempo certo, pra quem segue o caminho do amor. Fazer por amor é missão de fé. Quem planta o bem sempre colhe o que é. Fazer por amor é a maior profissão. Segue com orgulho e com o pé no chão.